missionário que segue pelo mundo, sempre levando a palavra do Senhor, anunciando de Deus o amor profundo que só Jesus pode salvar o pecador. Segue a bela estrada, missionário. Segue que o Senhor te guiará. Seja qual for o teu viver diário, não desanime, que o Senhor te ajudará. Cumpra o teu dever, ó missionário, proclamai o Evangelho de Jesus, aquele que no alto do Calvário por nós morreu de uma cruz. Segue a bela estrada, missionário. Segue que o Senhor te guiará. Seja qual for o teu viver diário, o Senhor te ajudará.